Thank you. de acolo au 2-2-8 și am fost pe lucrămădări în locul de arde și mă uit. Controlul e 2-0-8, obligată, bon dia, o să vise. Igualmente. Controle de Salvador, cordial, bom dia, é o voo 1161, decolou, cruza 2600 pés. Bom dia, voo 1161, contato para a decolagem, para a minha presença, 022. Boa vinda da presente, voo 1161.

Salvador, 120, próximo a 8. Salvador, 208, 103, mais ou menos, bom trabalho. Diga. 6601, perfuração e decolando, passa 1300. 3601, no contato com a Renato Carlos, procura o número 3610, 72000 pontos, autoridade de Valeira. Os 2600, Valeira está 3601. estamos permitindo registro 1, 2, 8, 5, 3, 5, contando 5, 2, 1. Thank you. 1, decolou a 09, chama o controle do Salvador em 1, 20.8. 1208, presente dia, voa 961. Igualmente. Dia salvo 1-3-0-091, não finalizaria direto o salvo da presente não, né? Boa, 9-1, autorização mesmo. Direto, leva, muito obrigado, 9-1. 28.35, alterna 125.92.